230, ready to copy. 230, ready to copy. American 230, cleared to Kilo Mike India Alpha Airport via Upper Zulu 20, after according to route plan, flight level 360, takeoff runway 10 with left turn, Momo departure, Lenin transition, Skulk 5032, Salvador departure 120.8. 2500 pés, ajuste altímetro 10014. Autorizado ainda? Sim, autorizado, estamos passando para a vídeo 366. Amaral 366, não, 868. 3600, identificação via chegada a mar e décima 1050, ajuste o altímetro 10014. Autorizado, vá e está 3600. Afirma, após a etapa e voo, está a 23.66. Tarei 2224, reduza para 1809. Esse mantém a 4 mil pés e ajuste o altímetro 10014. Reduzindo para 1809. Mantém ponto de espera. Registro radar encerrado, passando a posição coral, mantém o nível de voo 120, chama agora o controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1 norte. 01 com Ilhéus, azul com 4959, boa noite, obrigado. Voo 1868, completo o procedimento da aeronave, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 295, 1868. Continue a aproximação, aguarde e pista livre. 868. Aguardado. Quase não fala 5-4 direito, 1-2-1, décimo 9, tá? Direito, 2-1, agora. Salvador, boa, 2534, livra na sua escuta. Azul 534, voa autorizada a taxa via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 3 de Lima. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 03, só a posição que eu não compreendi. 3, Lima. 3, Lima, vai ficar atento ao sinalizador. Boa, no, bom dia, bom trabalho, Azul 534. Paulo Campinas, o Azul 2774, está pronto para o posicionamento, Pátio 3. 18, 95, obrigado. Azul 2774, Pátio 3, aqui que a companhia passear no, na posição 3 Lima. Coordenando com a equipe de solo, reporte táxi. A gente vai aguardar e reportará pronto para o táxi do 2774. Alto 74, chama agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 1251, alterna 12835, Rio 5974, boa noite. Autorizada a linha, mantém cabeça no alterna, Xanero 6224. Três, dois, dois, dois, quatro, por autorizado, pista 10, vento 100 grau, 101. 2224, grato, autorizado, pouso na 10. Chané 6224, decolado ao 58, acione o transponder 5015 e chame o controle, frequência 120, décimo, corrigindo o transponder 0260, 6224, corrigindo 0260, boa viagem. Vai acionar 0260, já estacionado e vai chegar o controle 1208, Chané 6224. Poderia confirmar o vento para o passarelo? Uma centena com 10. Obrigado. 2100. Chané 6224, contato radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 190 via saída Conde. 190 via Conde, Chané 6224. Antriz 600. Vê se mantenha 25010, altímetro 1014, após etapa, posição revista 366, foco estabilizado. Positivo, autorizado, descida para 2500 pés, após etapa, Sierra Vitor 366, chamará estabilizado o procedimento, tá 3600. Salvador, boa noite. O 4010 da Azul, gente, informação Alfa, gente da Onda 50, chegada Mari. Azul 4107, essa notificação via chegada Mari, desse Mancê 050. Ajuste a altímetro 10014. Aqui via chegada Mari, é o 050, ajuste 10014, 4107. Passarelo 2224, no solo 01, direita, 121, décimo 9. 219-2224. Solo, Salvador, muito boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite, autorizando o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi de Alfa, contato da Juliette, 2224. Livro decolagem autorizado, pistola 0, uma centena com 10 nós. Livro decolagem, pistola 0, gol 9034. Resposta tá pronta, tá com 59 a bordo, autonomia de 3 horas e 17 minutos, até na vitória. Caso 2774, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1. Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10014, bom voo. Autorizado o táxi da ponta espera da 10 via parte 3, parte 1 em Índia, torre 1895, boa. 208, gol 1134. Até o ponto de espera, após ingresso em Juliette, posição 12, pátio 1. Passagem azul, atrás de azul, depois pátio, posição 12, 204. Vindo, confirmado 350. Afirmo 350 no sistema. É isso mesmo, obrigado, gol 1134. A sua esquerda saindo do pátio 3 para o pátio 1. Descente. Estabilizou o TAN 3600, aeronave da 10. PF TAN 3600, completo sinal do procedimento, chame agora a torre. 118-95. 118-95, torre TAN 3600, obrigado. Gol 1934, você está para hoje, Aracaju? 3600, continue a aproximação. Reporte, curto final, pressão 0, baixar a trava. Positivo, passará o T3600. Salvador, boa noite, o Azul 2774, está pronto no ponto de espera da 10. Azul 2774, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 2774. Então 3600, povo autorizado, pista 10, uma centena com 9 nós, o ajuste de altímetro 10 no 4. Consenso, ali pouso, está 3600? Sim, pouso autorizado, 100 graus, 101. 6212, squad identification, Maria arrival, tentative flight level 070, altimeter 71014. Após ETAP, Serra Victor 366, Azul 4107, autorizado a descida até 2500 pés, ajuste altímetro 10014. Após ETAP, voa Serra Victor 366, descida 2500, 104, ajuste de forma de estabilidade 4107, autorizado a descida. Voa 1098, desce, mantenha 4000 pés, ajuste altímetro 10014. Autorizado a descida 4014, voa 1098. Chanel 6212, descend to flight level 050. 050, 622. Level 023. Pocket identification. Energy flight level 060 via once arrival. Controle Salvador, boa noite. Azul 2773, Alfa 3. Azul 2774, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhe, mantém o 0, 2774. Boa de bom. Acione identificação e informe no portal de descida. Boa de bom, se reportará para a descida, Azul 2773. Azul 2713, contato radar 70 milhas para a posição bom. 2713. O 1098 reduza para 220 nós. Reduzindo 220, bom 098. O 1134, chama agora gente do centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12645, gol 1134. Boa noite, autorizado da via Alfa Juliette, portão 612, parte 1. Alfa Juliette, portão 612, parte 1, 3300. American 230, go ahead. American 230, clear to push back and start up, come back to taxi. Estabilizado, gol 1098. Controle, Xanel 6224, planilha OSD. Xanel 6224, chame agora lá. Do Lera Caju, na frequência 120.3, o serviço vai dar encerrado a 7 milhas para a posição coral. 03, Graf. Mantém, o Oxenai 6224, mantém o nível de voo 190. Solicite diretamente ao controle em Aracaju. Gente, mantém, vai solicitar para Aracaju. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2774. Azul 2774, contato o radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 160 via saída coral. Sobe, mantém o nível de voo 160 via saída coral 2774. Afirmo, após 2000 pés está autorizado voar coral, Azul 2774. Após 2000, voo direto coral 2774. C3152, acione a identificação. Dessa via chegada a Mari para o 050. Ajuste altímetro 1014. 1014, DS050, DS3152. 407 está presado. Do 4107, completando o procedimento RNAV, chama agora a torre, está na frequência 118.95. Você vai completar com a torre em 118.95, 4107, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107, final do RNAV, pista 10, 2 milhas do 372, estabilizado. Azul 4107, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, Azul 4107. Estabilizado, gol 1098. 1098, completo sinal de procedimento da RNAV, chama agora a sua RNAV, frequência 1198-95. 1895, 1098, boa noite. Channel 6212, descended to 2500 feet. And after you stop the section, you fly to Sierra Vito 366 for intercept the RNAV procedure. Okay, roger. Descend to 2500 and after you stop the direct to Sierra Vito 366. Not American, is T30 ready, Captain? 014. 4,600, 1,4, 4,000, 0,0. They are tower 118.95, altimeter set 1014. Take clear to taxi to runway 10, and 800 India holds your south 118.95, 0. Do 4107, no solo zona 7, direita 121, décimo 9. Meta direita para o site 219, obrigado. Azul 4107, boa noite, autorizado para subir Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 3, Romeu, quando lá, atenção sinalizador. Percebi agora via Alfa, Kilo, para Pátio 3, previsão da 3 Romeu, para o Alfa, sinalizador 4107. Outro observador é o Azul 2774. Prossiga para o controle. O 2774 solicita, se possível, pro de Raíra. Ei, tu mantém a pro de Coral e aguarda uma denação. Podendo, 2774. Descida Azul 2703. Azul 2703, desce mantém 060. Desce no 060, Azul 2703. Boa noite, 68, boa noite, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5036, controle 120, 198. 268, confirmando nível 230, transição Caju. 268, no 5, reporte para o Puxa Quilômetro. Salve, Salvador Bond. Boa noite, é o gol 1098. Gol 1098, boa noite, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1098. Complete approach and contact now tower 118.905, Oceania 6212. 118.95, bye bye. Leave now Oceania 6212. Oceania 6212, clear to land, runway 10, Indy 100, degrees, 1 to knots, QNH 1014. Okay, 1014, clear to land, runway 10, Oceania 6212. No 52, estou passando lá, Sérgio 2366, que vai estar final do procedimento. 2366, ou 3352 e completo. Afim, vou Sérgio 2366 para seu procedimento e estado do procedimento. Décima tinha 2500, pede ajuste de altímetro 1014. 2500, 1014, 3. Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, gol 098. Clear complete approach and contact now tower 118.995. Tower 895, airport, altitude 349. Parcéria 2228, boa noite, Alfa Parcéria. Autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, Arbor 1, Elefa, aciona 5033, controle 120, décima 8. A série do 2228, cotejamento correto na posição, na correção, na posição 1-2, reporte para o pushback tsunami. Controle azul 27, vocês, alguma necessidade de redução? Número 4 na aproximação, o tráfego precede, está 15 milhas do servidor 366. Redução para 200 norte. Pode reduzir até 170, ajuda? Por gentileza, 180. 180, azul 27, vocês. Channel 6212 on the ground at 24, now right 121, that's small one. Okay, then, right, then, 121, Ocean 612. Just confirm it to 6212, 121, sir. 1219. 1219, okay, I will report 7A. Okay, step back to your taxi, please. Step back now, sir. Portugal 023. Go ahead, Diego. Portugal 023, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 100 degrees. Clear to land, runway 10, air Portugal 023, copy the wind. Segundo lance, duda, no hay baquet. Tem, se eu acho 2774, mas... Approve taxi via Alpha, Juliet, correction, Alpha, then taxiway Kilo, there, pay attention to Marshall, position 6, Lima. Ok, Roger, Alpha, Kilo, and pay attention to Marshall, 6, Lima, 6, Jojo. 774, Rui Raira. Raira, 2774. O Azul 2713, tráfico PSD, está agora... Posição de 10 horas, 11 milhas. 5 milhas para o serve 366. O serve 368, azul 2713, para interceptar o final do procedimento RNAV, visto no zero. Avisou ao contrato que voa no serve 368, azul 2713. Portugal 023 on the ground 27 on the right 2121, that's small 9. 1219, by the right, Portugal 023, até a próxima. Muito boa noite, pode call 03, vacating runway 10. Call 023, good evening. Approve a taxi via Alpha. Maintain before taxiway Juliet. By Alpha, maintain before taxiway Juliet, pode call 023. Ajuste o cimento no 04. 14, 0 a mais, 3 que voa na flor do Vou ser o Vitor 368, achando a 6074. 6074. Após o 368, autorizado o procedimento, azul 2703. Sim, autorizado, azul 2703, em forma estabilizada. Livre procedimento, reposto estabilizado, azul 2703. É 3152, chama o ator em Salvador, na frequência 118, décima 95. 95, boa. Oi, Salvador, boa noite, 3152, para realizar a RNAV da 10. São 3152, continue a aproximação, aguarde a autorização. Guardando, são 3152. American Line 230, I'm born 29, Salvador, 120, that's my way. 120, American 230. Pouso autorizado, 90 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0-1-4, ajuste 1-0. Livre pouso, Azul 2774, serviço radar encerrado, passando a posição coral, mantendo o tipo 160, chame o controle e Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Ilhéus 120, 1, 2, 7, 7. passageiros 2222, posição 2228, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 Índia, ponto de espera Xeme Torre 118 decimal 95, ajuste 10, 14, morro. Portugal 023, maintain before taxi Juliet. Go maintain before Juliet, Portugal 023. Torre Salvador, boa noite, azul 27 no 3, estabilizado o procedimento visual. 27 no 3, continue a aproximação, aguarde e autorização do povo. Na sua escuta. Portugal 023. Go ahead. Are you proceed by Juliet now? We're trying to taxiway Juliet with the Boeing on April 3, could you confirm? Airfast, we are arrival. Portugal 023, clear with trying to taxiway Juliet, gate 11. Try by Juliet, gate 11, Portugal 023. Passarelo 2228, mantenha o ponto certo. Azul 2793, pouso autorizado, pista 10, vento 1900 graus, 10. Livre pouso, pista 3, azul 2, pista 10, azul 2793. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 3, parte 1 no Índia. Ponto de espera Xeme Torre 118 decimal 95, ajuste 10, 14, bom voo. Gente, para a ponte de espera da 10 via Índia, com as torres 295, 0-4, boa noite, 1-8, boa noite. Está 3-5-2, de passagem ao bonde da Gol, taxiando à esquerda. Após, ingresse Juliette, portão 9. Na passagem ao Gol, Juliette para o 9, após 3-5-2. Juarez 2222, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Autorizado a alinhar e manter o chão zero. 2222. No 3, no solo 37, direito, 1, 2, 1, 10, 9. Direito, 2, 9, 27, no 3, boa. Na 074, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste na 094, procedimento RNAVE, reporte passando Serra de 366. Ok, 4 mil, 314, reportará 366, 14. American 230, contact Chief Center, 126 small 85, enable 125 small 45. Ok, 65, boa noite, 68, autorizado em área, mantém chuva. Juarez 2228, decolado aos 38, chame o controle, frequência 120, décima 8. 208, controle de Salvador, passeio 2228, obrigado, bom trabalho. E Salvador, muito boa noite, é o passeio 2228. Passeio 2228, com os radares de decolagem, se bloqueia. Arbo 1 para nível 180. Saída Arbo 1, nível 180, 2228, passarelo. Decolagem autorizada, pista 90, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0, 1. Decolagem, boa noite, 68. Poxa, né, 6074, tá 1 milha, 366, estabilizado. Sim, se chame a torre frequência 18, decimal 95. 18,95, boa noite. 95. 18,9, boa noite. Boa noite. 8, vai falar dos 41, chame o controle, frequência no 20, 18. 208, boa noite, 868, boa noite. Salvador, boa noite, deixa eu 674 na frente, por favor. Salvador, eu vou na 868. 2000. Sempre pouso na mente, 6074. 6074, pouso autorizado, pista 90, 100 graus, 109. E pouso na 10, Oceania 6074. Controle Salvador, passaria do 2228. Prossiga. Seria possível a coordenação com Recife, approach direto do destino? Quanto é a saída, aguarde. Aguardando, passaria do 2228. Mostrando os 46, direito, 121, 19. 211, lembrando. 121, 19. 21, 07, 41, Roxana 6074, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa 064. Salvador, bom 098, boa noite. Bona 098, boa noite. Informação em curso Alfa. São Gonçalo, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia. Bona 098, autorizado São Gonçalo, Natal, Via Puzulu 10, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Zipar. Aciona 5042, controle 120, décimo 8. Bono 868, quer coordenar com o centro proa de Aracaju? Bono 868, mantenha a saída, coordene com o Recife, na frequência 2085, alterna 2545. 2085, 2545, já. Seu. Era 98, corteja por gentileza. 370 ao nível, aerolíneo Pedro 10, Puca de transição de par, 5042 e controle 120.8. Bono 098, cotejamento correto no ponto 1, no rebote para o puxinho de acionamento. Reportarei. Passareiro 2228, autorizado direto destino. Direto destino, passareiro 2228, muito obrigado. Estou na 972, essa é a identificação dessa via chegada Mari para nível 050. Chegada Mari para 050, sim. Com a equipe de solo, o Airbus da Avianca parqueando no 4.